Eu gostaria que o sexo nos aproximasse mais. Querida Julie, você está correta ao notar que a misteriosa dimensão do sexo nem sempre oferece tudo o que promete. É por isso que as pessoas imaturas, que costumam confundir o sexo com o paraíso, se desiludem com tanta facilidade. Por outro lado, seria impossível você amar Michael e não desejar se unir a ele desse modo. Você diz, porém, que o sexo às vezes os afasta mais do que os une. O próprio Deus associou a união sexual entre marido e mulher a uma experiência profunda e estática, que simboliza a união sublime na qual consiste o matrimônio. No entanto, há diversos motivos pelos quais o sexo pode ser às vezes frustrante. Primeiro, você deve se lembrar de que na esfera sexual, como em tantas outras, a alegria é um dom que não se pode ser exigido como um direito e nem mesmo de modo geral esperado. Às vezes ele nos é dado, em outras não. O mesmo ocorre com a boa música. Há dias em que ouvir a paixão, segundo São Mateus de Bach, faz meus olhos marejarem. Mas há outros em que simplesmente nenhuma nota ecoa dentro de mim. Eu sei que em ambos os momentos a música é a mesma e bela, contudo, o cansaço, a ansiedade ou a preocupação às vezes não me permitem apreciá-la como merece. Nessas ocasiões, é necessário ter paciência para que aprendamos a sempre receber com gratidão as experiências profundas e a aceitar com humildade nossos aparentes fracassos. Também é possível que vocês tenham adentrado o jardim misterioso do sexo antes de terem vestido seus trajes nupciais. Isto é, sem aquela disposição amorosa e introspectiva, embora ardente, que é a antífona ideal para essa experiência grandiosa. Além disso, desde o pecado de Adão e Eva, o prazer intenso do sexo se tornou um atrativo em si, apartado de seu significado real enquanto união amorosa entre casais aberta à procriação. Talvez o sentimento de estranheza que você às vezes experimenta venha se isolar, mesmo que não totalmente, à experiência estática da relação sexual e sua entrega a Michael. Assim, esvaziando essa experiência de seu mais profundo significado, quanto menos se preocupar com a sua própria resposta, focando em seu esposo, melhor será. Ironicamente, problemas desse tipo costumam ser mais agudos nos primeiros meses de casamento, quando a intensidade recém-experimentada do prazer sexual pode arrebatar um ou ambos os cônjuges. É triste constatar que, mesmo no casamento, o casal possa acabar utilizando um ao outro como simples instrumento para alcançar a própria satisfação sexual. E assim, apartado de seus verdadeiros significados e propósito, o sexo perde a sua natureza abençoada e deixa de ser uma fonte de profunda alegria, para se reduzir à mera busca de prazer egoísta. Há quem argumente que a satisfação pessoal é o propósito essencial do sexo. Felizmente, essa é uma suposição equivocada, muito equivocada. Considerar a sexualidade pelo ponto de vista meramente biológico, julgando-se tratar apenas de um instinto que busca ser satisfeito, é perverter totalmente o seu sentido. Essa visão é o oposto do que acontece na esfera sublime da união sexual, a qual se dá entre marido e mulher, motivados pelo amor, que não buscam a intimidade sexual por simples prazer, mas como um modo de manifestar o amor profundo que nutrem um pelo outro. Nesses momentos, o êxtase sexual transcende o amor corpóreo e provoca uma alegria genuína, produto da união de duas almas que se deleitam de verdade uma na outra. São ocasiões em que a sexualidade não serve ao prazer, mas ao amor, e este é o seu santo propósito. Mesmo a abstinência de relações sexuais pode servir ao amor. Suponha que um de vocês esteja doente, e insistir em ter relações nesse caso privaria a ambos do sentido mais profundo de sua união, a vontade de fazer o bem ao outro. Ter relações sexuais em tais circunstâncias não seria fazer amor, mas corromper o amor. Qualquer pessoa que tenha levado uma vida impura e venha depois a se converter, se apaixonar profundamente e se casar com aquele que ama, descobre o sexo pela primeira vez. Ela passa a ter nojo de seu comportamento promíscuo anterior e percebe com horror que lhe foi roubada a mais profunda experiência possível ao ser humano. O amor carinhoso, expresso através da doação corporal, dentro do compromisso indissolúvel do matrimônio. Como você vê, não compartilho do olhar puritano que considera o sexo mal. Pelo contrário, estou certa de que o aprofundamento do amor verdadeiro entre você e Michael elevará a experiência sexual de vocês às mais sublimes alturas, pois a essência de seu amor mútuo não está no sexo, mas no cuidado constante com a felicidade e o bem-estar um do outro, tanto temporal quanto eterno, mesmo que isso demande uma temporária ou em raras circunstâncias permanente, a abstenção de relações sexuais. O Evangelho diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado. Do mesmo modo, quanto mais você e Michael preconizarem o amor, mais belas as suas relações íntimas serão. Isso se alcança por meio da autodoação e do esquecimento de si. Sua principal preocupação deve ser a felicidade e o bem-estar de Michael. Em vez de observar a si mesma, entregue-se. Assim a sua alegria será maior e mais profunda. Mas lembre-se também de ser paciente. A sexualidade é uma dimensão turbulenta, em especial para os jovens. O amor aplacará essas águas. Porém, como tudo que é bom, o amor demanda tempo. Escreva-me em breve, por favor, Lily.